quando o mundo diz que não tem mais jeito. E você não sabe nem mesmo aonde ir. Coração carente quase explode no peito. O inimigo faz de tudo para ver seu fim. Mas quem é fiel não foge à luta. Vence a batalha com a força da fé. Comece a cantar.